Irmãos, trabalhar com criança sempre foi motivo de alegria para mim. Nunca foi um peso. Eu tenho quase 30 anos de ministério com criança. Estava fazendo as contas, eu até ia perguntar à minha mãe, ontem esqueci, se eu comecei dando aula com 13 ou com 14. Foi por aí, com 13, né? Então, ano que vem, eu faço 30 anos de ministério com criança ininterruptos. Amém? Sempre estive numa salinha, ensinando, ministrando, ou num cultinho. E quando eu mudei de comunidade, a primeira coisa que eu chegava quando eu fazia era estar trabalhando com as crianças. Então, foi algo que Deus gerou no meu coração desde criança. E nunca foi peso, irmãos. Nunca foi peso. Sempre uma alegria muito grande. E hoje eu faço com a mesma dedicação, com o mesmo amor, com a mesma alegria. É um trabalho muito gratificante. E é um ministério que nos acrescenta demais. Eu falo que tudo que eu recebi de Deus, eu creio que foi por ter me doado nesse ministério. Porque às vezes não, teve uma época que eu fiquei 8 anos, todos os cultos da noite eu ficava com as crianças. Sem escala, irmãos, era todos os domingos era eu. Não tinha férias. 8 anos seguidos. E eu nunca achei assim, estou perdendo um culto, estou perdendo uma palavra. Ou perdi algo. Ou falava assim, ah, hoje eu não queria ficar. Nunca. Nunca. E quando eu olho para trás e lembro disso, eu falo, meu Deus, que bom, porque foi algo que o Senhor colocou. Por isso que não é pesado. Amém? E a gente sabe que é um trabalho de bastidor. Muitas vezes é um trabalho que não é visto, muito menos elogiado. Quem trabalha no Ministério Infantil sabe disso. Mas é um trabalho com frutos eternos. E nesses quase 30 anos, né, o encargo só foi crescendo, o amor só foi aumentando, o entendimento da seriedade que é o trabalho com crianças só foi sendo ampliado. E eu tenho achado interessante porque, aos poucos, o meu amor pelos adolescentes tem crescido demais e pelos jovens. E, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, Deus, acho que eu estou ficando velha, porque antes eu não devia pensar em adolescente, porque eu era adolescente. Depois, jovem, porque eu era jovem. Acho que agora é porque eu estou ficando velha, porque agora o amor está sendo gerado por essas outras idades, né? Na mesma intensidade. Então, às vezes, uma mãe escuta falando, ai, que vontade de pegar esses adolescentes e levar tudo lá para minha casa. E é de verdade, assim, a vontade, às vezes, de pegar todo mundo e levar, vamos lá para minha casa, vamos ficar lá. Então, assim, eu sei que é algo que Deus que deu. Isso não vem da gente, né? Isso não vem de nós. É Deus que gera. E nesse amor e nesse encargo que Deus colocou no meu coração desde muito nova, esse encargo, ele sempre traz uma inquietação muito grande. E esse encargo traz a inquietação traz a oração me leva a algumas ações, como o encontro com Deus, como outras coisas que a gente às vezes faz. E eu sei que Deus preparou essa oportunidade nessa manhã para que eu compartilhasse com vocês, como pastora desse rebanho, mas como mãe também, como atalaia do Senhor, como profeta, né, como foi dito nessa manhã. Nós, como igreja, nós precisamos nos despertar mais uma vez para esse ministério. Como igreja do Senhor, todos nós somos responsáveis pelo legado que nós vamos deixar para a próxima geração. Todos nós, com filho, sem filho, todos nós somos responsáveis por alcançarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E a base, os fundamentos, tudo que eles precisam, o ensino vai vir de nós. Amém? Se como igreja nós desprezarmos esse ministério, nós estamos fadados ao fracasso. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado intercessores no ministério infantil, investidores. Irmãos, todas as vezes que nós empreendemos alguma coisa aqui para as crianças, para os adolescentes, não faltou recurso. Nós fizemos coisas excelentes e nunca foi difícil pagar nada. Os irmãos sempre têm o coração para ofertar, para abençoar, para trazer uma comida, para dar um dinheiro, para ajudar na cantina, e nunca faltou. A gente vê que é Deus nos honrando nisso, porque os irmãos realmente investem, e isso é motivo de louvor e gratidão contínuo. E o que eu creio que nesse momento talvez esteja sendo mais necessário para nós nos despertarmos como igreja é que nós precisamos de mais pessoas para proclamar em fé aquilo que nós desejamos ver na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos adolescentes, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, pessoas que se moverão em fé, profetizando em cima do que a gente crê e não em cima do que a gente está vendo. Amém? Enquanto servos do Senhor, nós precisamos abraçar as novas gerações. Se você, a idade que você tem, não importa, você precisa abraçar a geração abaixo de você, seja ela qual for. Não podemos nos omitir, nós não podemos simplesmente também assim sermos indiferentes. A gente precisa se despertar de uma forma intencional. A gente precisa nos esforçar mesmo para, com intenção, com um alvo, com um objetivo específico, estarmos orando pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Nós precisamos promover crescimento deles, abençoar, investir, ensinar. Nós precisamos abraçar, né, esses meninos e, como igreja, nos envolver completamente. Seja orando, seja investindo, né? Eu sei que tem pessoas que investem, seja profetizando. Em Mateus 18, 14, a palavra do Senhor diz assim: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum só destes pequeninos. Não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum só destes pequeninos. Você não precisa saber trabalhar com criança e adolescente, nem morrer de paixão por eles, para se envolver de alguma maneira com esse ministério. Você precisa amar, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual? Que nenhum pereça e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quando fala de todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, inclui os nossos adolescentes, inclui os nossos jovens e inclui as nossas crianças. Se nós amamos fazer a vontade de Deus, nós vamos amar, nos envolver de alguma maneira com as próximas gerações. Moisés, como líder de Deus, ele entendeu que todas as famílias de Israel estavam debaixo de jugo de escravidão. E que o jugo de escravidão estava sobre a vida dos jovens e das crianças também. E que todos precisavam ser libertados. A salvação incluía as crianças. A gente sabe pela história, se você ler depois em Êxodo 10, na oitava praga, Faraó tenta negociar a vida dos filhos, falando: vão vocês, deixa os filhos aqui. Mas Deus usou um servo fiel, né? Moisés, um homem considerado o homem mais manso da terra, para dizer com toda ousadia para Faraó: não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Amém? Assim, o futuro dos nossos filhos depende de nós, enquanto líderes de Deus. O futuro da nossa família depende de nós enquanto libertadores que Deus levantou na nossa casa. Então você pode se levantar para profetizar que nenhuma unha ficará no Egito de toda a sua família, amém? Nem dos que estão morando longe, nem os que estão perto, nem dos que a gente tem dificuldade de acesso ao coração muitas vezes, como a Jamile falou. Mas você pode se levantar para dizer com toda a ousadia: nenhuma unha ficará no Egito, todos serão libertos, todos vão ser livres do jugo de escravidão, porque na verdade eles estão debaixo do jugo de escravidão. E eles são incapazes de discernir as coisas de Deus de forma espiritualmente, porque o Espírito de Deus não está neles. Então não é que eles são maus, não é que eles são piores, eles são incapazes, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Estava falando isso com os adolescentes na célula esses dias. Seu amigo que não vê problema na festa, ele não faz isso porque ele é pior. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Nem se ele quiser, ele é incapaz de discernir as coisas espiritualmente. Então, ele não vai ver problema em nada. Isso ajuda os adolescentes a entenderem os pais vendo problema em tanta coisa. Então, irmãos, Moisés podia ter entrado no deserto sem os filhos do povo de Deus. Mas ele entendia que Deus é um Deus de geração em geração. Ele sabia a importância de manter viva a chama da palavra, como eu falei para os professores outro dia, no coração dos mais novos. Nossos filhos precisam receber de nós palavra viva. Nós não podemos falhar em apresentar a verdade, Jesus Cristo, para os nossos filhos. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles absorvem os nossos valores, os nossos filhos pequenos também. E como estão esses nossos valores? Então, eles vão absorver os nossos valores. Os nossos filhos, eles checam se os princípios que a gente ensina, a gente pratica. Eles não vão fazer o que a gente pede, eles vão fazer o que a gente faz. Nós deixamos um legado espiritual tão forte, tão poderoso quanto o legado físico ou emocional. Então, se seu filho tem o seu nariz, a sua orelha, muito mais ele vai levar e vai receber de você um legado espiritual. Então, se vir à casa de Deus sempre for uma alegria para você, vai ser para o seu filho. Se os cultos de celebração não forem prioridade para você, não vão ser para os seus filhos. Por outro lado, se você deixar uma marca de honra, de temor, você pode deixar, né, essa marca de honra, de temor, de reverência a Deus. O seu filho, ele não vai se importar com o que você não se importa. Mas, por outro lado, ele vai se importar com o que você se importa. Ele vai dar valor ao que você der valor. Quando as meninas da Jamile viram ela ter aquela atitude, elas nunca mais vão esquecer. E provavelmente, se algum dia um homem estiver passando fome na porta da casa delas, vão fazer a mesma coisa. Por quê? Porque elas vão imitar aquilo que a gente faz. Jesus deixa registrado um dos versículos mais lindos que eu considero, um dos versículos mais lindos da palavra que eu considero, assim, dentro desse assunto de educação de filhos, de pai, de filho, é João 5. Agora eu vou pedir alguém para ler para mim, que me poupa aqui um pouquinho. Elias, João 5, 17 e 19. Jesus falando. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Nós vamos ler de novo, Elias. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Jesus falando, né? Não negocie a vida do seu filho, irmão. Ah, eu vou pedir uma outra pessoa. Cadê o Marcos? Vem cá, Marcos. Lê Deuteronômio 6 para nós também. O capítulo 6 de Deuteronômio. Não só aqueles versículos que a gente sempre lê, o capítulo 6 todo. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jure somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém. Deus nos deixou uma ordem em Deuteronômio 6. No versículo 7, no verso 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos todos os dias, toda hora, todo instante, em toda oportunidade. E quando não tiver oportunidade, irmão, inventa uma. Amém. No verso 8 diz: também as atarás como sinal na tua mão. Isso é amor, porque no versículo fala: ame a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma. E aqui ele fala: tu inculcarás aos teus filhos e dela falarás à tua mesa. Então, esse amor, no verso 8, atarás como sinal na tua mão, é um amor expresso nas nossas atitudes, na forma como nós agimos, no que fazemos e em como fazemos. No verso 8 ainda fala sobre os olhos, né? Por frontal entre os olhos. É um amor a Deus expresso na forma como nós enxergamos as coisas, com olhos bons, olhos puros, que buscam coisas lícitas, que não cobiçam o que não é para cobiçar. Fala escrito nos umbrais da nossa casa, no verso 9. É o amor a Deus expresso no nosso estilo de vida familiar, um amor verdadeiro, um amor transparente, em justo procedimento, de acordo com a palavra de Deus, publicado na nossa casa, em primeiro lugar, para quem quiser ver. Um amor que é visto no convívio familiar. Os filhos, eles estão escapando aos pais. Não negocie a vida dos seus filhos. Não considere a tarefa pesada demais, desgastante, a ponto de desistir e de entregar os pontos. Receba nessa manhã uma palavra de ânimo, uma palavra mesmo para que você não desista, para que você não desanime, para que você invista, para que você insista. Interessante que no verso 20, fala: quando o filho perguntar sobre esses estatutos, você vai dizer: Deus me livrou. Então, quando seu filho perguntar: mas por que não isso? Por que isso é assim? Por que isso é assado? Por que a gente, como cristão, não pode participar disso? O que você vai dizer para o seu filho, para o seu adolescente? porque um dia o Senhor nos resgatou do império das trevas. E hoje a gente precisa andar na luz. E esse caminho não é um caminho de luz. Nós precisamos falar dessas coisas para os nossos filhos. É o nosso papel. Então não é assim porque é assim. Não é assim porque a gente é crente. Não é assim porque a gente vai à igreja. É assim porque o Senhor Deus Todo-Poderoso nos livrou com poderosa mão do império das trevas. Hoje nós não temos medo de morrer mais. Nós temos vida eterna com Deus. E eles entenderem a obra de Jesus na cruz e tudo que Deus fez por nós precisa sair da nossa boca para eles. E eles precisam ver em nós que há transformação de vida por causa dessa obra maravilhosa de Jesus feita na cruz por nós. Por isso que Deuteronômio deixa tão claro: estará em teu coração, depois tu inculcarás. Se não tiver no nosso coração, não adianta. Vai passar por nós primeiro, irmãos. Toda questão com filho passa por você primeiro. Você é responsável diante de Deus, sim, pelos seus filhos. E se nós não cuidarmos e ensinarmos os nossos filhos, o diabo fará. E eu não preciso falar que o diabo hoje tem todos os canais e tempo disponível para isso. Nós temos tanto acesso a tantas coisas pela internet e na escola. Os nossos filhos têm muito mais tempo, os nossos adolescentes, os nossos jovens, têm muito mais tempo para receber influência de tudo desse mundo, menos da gente. Então, o tempo que você tem é precioso diante de Deus. O tempo que você tiver, tire para o seu filho. Se nós não os tocarmos, não os abraçarmos, o mundo fará. Não deixe o inimigo colocar, às vezes, raiva, desânimo no seu coração. Ah, não aguento mais, deixa para lá. Não aceite isso no seu coração. Porque se você não fica com raiva, não deixa vir sentimento de ira no seu coração pelo seu filho, que vai querer te afastar dele, não querer conversar, não quer abraçar. Não, porque se você não fizer, o mundo vai fazer. Se você não abraçar, o mundo vai abraçar. Se você não o abençoar, quem vai abençoar? Se nós, como igreja, não abençoarmos os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, quem vai abençoar, irmãos? Quem vai abençoar? Se nós, como igreja, pensarmos que os adolescentes são difíceis e decidirmos enfrentar o deserto sem eles, nós estamos perdidos. Então, eu falo às vezes com as pessoas que eu converso assim: olha, você não crê? Então pelo menos fica calado, não fala. Porque ou você abre a sua boca para dizer não o que você está vendo, mas o que você crê, ou é melhor a gente ficar calado. Então, se você escutar alguém falando: ah, adolescentes são difíceis. Não, adolescentes fazem isso. Não, irmãos, então vamos profetizar coisas sobre a vida deles. Vamos olhar para isso e nos levantar como atalaias, como intercessores, como proclamadores do reino de Deus sobre a vida deles. No seu lugar que seja, em silêncio que seja, em espírito que seja, né? Invista na vida deles de alguma forma, porque é uma geração que vem pela frente e nós somos responsáveis pela próxima geração. Obedeça a palavra e você vai colher os frutos. Tem um versículo que eu gosto muito, Provérbios 29, 17. Provérbios 29, 17. Alguém podia ficar de pé e ler? Disciplina o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Quantas vezes a gente acha que disciplinar não é uma coisa boa de fazer? Mas a palavra diz para a gente disciplinar o nosso filho. Tem outra versão que fala: e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma, te dará orgulho. Então, assim, quantas vezes, né, a tarefa de disciplinar, ela não é uma tarefa fácil, irmãos. Não estou falando que é fácil. Quantas vezes corrigir nossos filhos é difícil. E dói no nosso coração. E às vezes dá vontade de falar assim: ah, não, hoje eu vou fechar o olho. Porque não é fácil. Mas a gente precisa disciplinar. E tudo é um tempo. Vai ter o tempo que ele dará delícias à tua alma. Mas o tempo de ser esforço árduo faz parte. E nós não podemos abrir mão. A gente precisa olhar lá na frente. Irmão, tudo passa. Fala para o seu irmão: tudo passa. Tudo, literalmente tudo. tudo passa. Olha lá os pais dos gêmeos, falam para o outro assim, tudo passa. Vocês vão chegar numa outra fase. Quando chegar, vai achar assim, ai, passou tão rápido, agora que está vivendo, parece que vai morrer. Né? Mas depois vocês vão olhar para trás e falar, gente, mas foi tão rápido, foi tão rápido. Então, gente, não sofra. No deserto, a gente não sofre, não. A gente procura aprender o que Deus quer ensinar no deserto. Né? Não perca esse tempo de sofrimento para aprender. Use, é aquilo que eu preguei um dia, né? Todas as oportunidades que Deus dá na nossa vida, tudo que acontece é uma oportunidade de crescimento. Mesmo as coisas que aparentemente são difíceis e ruins, elas são para nosso crescimento. Veja assim e você vai prosperar. Assim, ó, se você ficar só lamentando, vai demorar mais para passar, não vai ter fruto depois, e aí sim não vai te dar delícias. Vai te dar problema lá na frente, então você nunca vai ter descanso. Então, não tenha descanso agora para você ter descanso depois. Amém? A disciplina, ela afasta. Vocês podem anotar, quem quiser ler depois, Provérbios 23, 13 e 14 e Provérbios 22, 15. Nesses versículos, diz que a disciplina afasta a estultícia do coração dos filhos. E o outro chega a falar que livra a alma do nosso filho do inferno. A disciplina livra a alma do seu filho do inferno. 22, 15 e o 23, 13 e 14. Então, irmão, não tema disciplinar. Nós vamos falar o que é esse disciplinar. Somos nós que trazemos proteção, somos nós que levantamos os muros de proteção com as nossas orações. Somos nós que temos condição de cercar de amor, de ensino, de palavra de vida. Não tema dizer não para o seu filho. Não deixe o seu filho decidir o que não está na idade dele de se decidir sozinho. Eu vejo, às vezes, pai deixando o filho decidir coisa que ele não tem condição, porque ele não tem maturidade, ele não tem experiência suficiente para tomar uma decisão sábia, irmãos. Somos nós que vamos dizer não mesmo. Então, na vida dos adolescentes, isso acontece demais. Não exponha o seu filho a situações que ele não tem maturidade de enfrentar. Vou deixar ir para a festa, para o show do mundo, porque ele tem que ver como é que é e saber decidir que não quer. Irmão, misericórdia. Vamos ser mais sábios. Para que você vai expor seu filho a coisas que não vão acrescentar? Seja firme ao dizer não. É não e é não. Adolescente não é adulto pequeno. Não espere deles atitudes de adulto, porque eles não vão ter. Eles são, gente, crianças um pouquinho crescidas no tamanho, mas são crianças. Eles não são adultos. Como eles são grandes, a gente fica achando que já são homem feito, mulher, mas não é. Então, como é que deixa? Deixa? Não, ainda está na idade de ensinar. Ainda está na idade de ensinar. E eles têm um coração para receber a palavra. Todo mundo fala que é difícil trabalhar com adolescente. É muito pior com adulto. Fala para o seu irmão, com você é muito pior de trabalhar. Você é todo cheio já de preconceito, de sofisma, de fortaleza na mente. Adolescente é quase uma criança na pureza para receber. Eles podem até estar fazendo tudo errado, porque eles não sabem. Não foram ensinados, a rebeldia está ligada ao coração de todos nós, está descrito desde o Gênesis, e a gente é que vai ter que disciplinar para tirar isso do coração, né? Mas adulto é muito mais difícil de mudar, adolescente, gente, eles só querem ser ouvidos às vezes, amados. Então, eles estão fazendo um trem assim que você fala, mas isso é um absurdo, isso ele tinha que saber, não é possível que ele está fazendo isso, mas eles não sabem. Ou então estão só imitando alguém, imitando os padrões que eles estão vendo por aí, mas não há aquela maldade que há muitas vezes no adulto, já incrustada lá dentro, assim, que aí é difícil mesmo de arrancar. Mas o adolescente é muito fácil de ser trabalhado por causa disso. Porque do mesmo jeito que eles fazem um negócio todo errado, eles fazem um negócio todo certo, se você conduzir com o mesmo coração, com a mesma sinceridade, com a mesma transparência, com a mesma abertura, porque eles não têm uma experiência de vida assim para trazer tanta... Então, ó, a Bíblia fala para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Pensa diferente, para a gente poder experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Muda a forma de pensar sobre os seus filhos, sobre quem você vê, né? Você é a proteção oficial estabelecida nessa terra. Você é a proteção oficialmente estabelecida por Deus para proteger seu filho. Você pai, você mãe. A palavra diz, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Então, vou te ajudar. Quando você pensar assim, ai, deixa, não deixa, deixa, não deixa. Não é que é não sempre, irmão. Estou falando que você vai colocar diante de Deus, vai saber a hora de falar não. Mas na hora que estiver difícil, seu coração está fechado para deixar aí, lembra que se você o expor a uma situação e ele tropeçar por causa dessa situação que você expôs, você vai ser responsabilizado diante de Deus. Nessa hora, você ganha força para dizer, não, não vai. A palavra diz para criarmos os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A admoestação, ela envolve conselho, porque a gente só pensa em coisa ruim, né? Mas a admoestação, ela envolve o conselho, a exortação e também a repreensão, se for necessário. A disciplina, ela vai envolver ensino, em primeiro lugar, instrução, educação, porque a disciplina, uma disciplina na escola não é o que você aprende, não é? As matérias disciplinares não são as coisas que a gente está aprendendo. Então, disciplina, ela envolve muito mais ensino e instrução do que couro, que a gente logo pensa em bater, né? Mas a disciplina vai muito além disso. Se você instrui, se você ensina uma criança pequena, irmãos, ela vai chegar na adolescência, na vida adulta, com aquele ensino cravado no coração dela. O que acontece muitas vezes é que a gente não tem o tempo para ensinar, não para para ensinar, quer que saiba sem nunca ter falado, quer que tenha aprendido no convívio, porque quantas vezes os pais exigem e falam, mas isso você já tinha que saber. Não, não tinha, não. Ah, mas eu já falei 3 vezes, fala 20. Se precisar, fala 50. Mas é hora do ensino, é hora da instrução, é hora de repetir. É hora de falar e falar e falar. Então, a gente precisa, né, literalmente virar a nossa... transformar a nossa forma de pensar. A admoestação envolve conselho, exortação, mas também a repreensão. Porque, às vezes, um simples conselho resolve. Às vezes, tem que ser uma exortação. E, às vezes, tem que ser uma repreensão. Ela vai subindo o nível, né? A gente tem que sempre lembrar disso. A disciplina sem ensino, ela não tem fruto nenhum, viu, irmãos? Nenhum. Então, uma correção física ou qualquer tipo de disciplina de perda de privilégio, qualquer coisa, sem ensino, não tem fruto. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas eu tiro tudo. Quem sabe o furo não está aí? Você não está parando para ensinar. Você tira tudo, você disciplina, você bate, mas você não senta para ensinar. Mas você fala, mas ensinar isso? É ensinar isso. Repetir isso? É repetir isso. Quantos pais fazem isso? Então, às vezes, você está fazendo tudo quase certo, mas o mais importante não está acontecendo. Eu lembro que uma mãe uma vez falou, mas a menina apanha o dia inteiro, você deixava apanhar o dia inteiro. Eu falei, mas eu vi, às vezes, ela batendo até no culto. Davam, bate na mão, bate no... está fazendo uma coisa errada, bate no bumbum, assim, tudo assim. E apanhar o dia inteiro mesmo, é assim que corrige, né? Então, a gente tem que sentar, a gente tem que falar o porquê da correção. A gente tem que levar a criança ou o adolescente ao arrependimento, depois aplicar a disciplina, ainda orar com ele e falar, vai produzir um fruto pacífico, porque a Bíblia fala assim. A disciplina, ela vai produzir um fruto bom. Essas coisas, disciplina é um processo, né? Disciplina não é uma coisa assim, tum, tum, tum. Ah, fez, bateu, não, não. Fez, tirou o privilégio, acabou. Não, não é assim. É um processo. Tem um caminho a ser percorrido. Não pode ser as coisas no ímpeto, assim. A palavra é clara com relação à disciplina. No primeiro momento, parece terrível, mas depois dará frutos pacíficos. Eu amo esse texto também. Quem pode ler para mim aqui? Hebreus 12, 5 até o 13. Presta atenção nesse texto, gente. Preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, pois mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. O fruto pacífico, ele vem por aqueles que estão sendo exercitados na disciplina. Se nós não disciplinamos os nossos filhos, não são filhos, são bastardos. Assim Deus fala na palavra, né? Filho pede limite e filho sabe que precisa de limite. Limite é fruto de amor. Disciplina é fruto de quem ama. Seu filho se sentirá amado, mesmo que ele não goste. Não se engane. Gente, conversando com uma adolescente, ela falou assim comigo. É, porque meu pai é assim. Se eu falar, vou pular de um foguete, ele fala, pula. Se eu falar, vou tomar veneno, ele fala, toma. Ele não fala não para nada. Eu fiquei, o que ela estava querendo dizer com isso? Meu pai não me ama. A gente acha assim, né, que vai querer que deixe tudo. E eles falam assim, como se fosse. Mas, no fundo, eles querem ouvir o seu não. Eles não vão gostar do seu não na hora. Mas eles querem ouvir o não, porque eles sabem que o não é o limite. E filho sem limite é adulto sem limite depois também, irmãos. Não se engane. E eu achei tão interessante ter escutado isso esses dias. Eu falei, gente, olha como é que a coisa é séria, né? A gente acha, às vezes, quantas vezes acho que eles não, né, não vou falar o não, eu vou, ai, não vai gostar, o que, que vai fazer? Né? A gente fica temendo, às vezes, o que possa acontecer, pois saiba que sem o não é que seu filho sente que você não ama. É o que a palavra fala, não é filho, é bastardo. Então, irmão, você vai sair daqui sabendo que disciplina faz parte da vida do seu filho. Vamos abrir agora alguns textos de Samuel. Anísia, vem cá ler para mim. Abre 1 Samuel, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Onife e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Amém. Para aí. Então, está falando dos dois filhos de Eli. Eli era sacerdote. Seus dois filhos como sacerdotes do Senhor. Aparentemente, uma família cristã perfeita, né? Agora, 1 Samuel 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora, 1 Samuel 2 ainda, só que 22 e o 23. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. 2:27-30. Veio um homem de Deus a Eli e lhes disse, Assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes tão melhor, das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. É tão sério, porque corrigir o seu filho, obedecer a Deus, é honrar a Deus. E quantos pais, às vezes, estão honrando mais os filhos do que a Deus? É, 1 Samuel 3,13. Porque já disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Olha só, Eli bem sabia o que eles faziam, e ele não os repreendeu. Então, irmão, o que você sabe que está errado na vida do seu filho, você precisa chegar para ele e exortá-lo e repreendê-lo se for necessário. Não deixe de fazer isso. Hoje a irmã falou tanto, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra e você verá os frutos. O recurso mais poderoso que nós temos para criar os nossos filhos é, sem dúvida, a intercessão de nós como pais, que amam a Deus acima de todas as coisas e que expressam esse amor em atitudes, em palavras, em ações sábias, em vida familiar dentro dos padrões bíblicos. Nós precisamos unir nossa oração às nossas ações sábias enquanto pais. Eu sei que a oração, ela levanta muros, porque a proteção dos nossos filhos está sendo arrancada todos os dias. Mas a oração só não é suficiente. Você precisa buscar de Deus ações sábias, palavras sábias, o ensino, como agir com seu filho. Não deixe de repreender seu filho, ensinando em amor o que é correto. Irmãos, não repreender é errado. Repreender e não ensinar é errado também. Repreender e ensinar com raiva também não vai produzir fruto. É o mesmo que nada. Então, coloque a sua vida diante de Deus para ver se você está repreendendo, mas em amor, cheio do Espírito mesmo, para que aquilo produza fruto, crendo em fé em primeiro lugar, que aquilo vai ter fruto na vida do seu filho. Quando há ensino verdadeiro, nós alcançamos o coração dos nossos filhos. E quando o amor é verdadeiro, esse ensino chega no coração. Igual falei, naquele momento não vai parecer, irmão. Vai ter cara emburrada, não vai ficar bom. Mas depois vai ter o fruto. Então você precisa fazer crendo. O encargo no coração, ele gera uma indignação santa. Gera um incômodo e gera oração. A oração, ela gera ousadia, disposição para trabalhar, gera as estratégias, gera unidade. Nós precisamos nos dispor para sermos canais de restauração na vida da igreja, amém? Precisamos interceder uns pelos outros. Nós precisamos ser proclamadores daquilo que a gente crê e aquilo que a gente espera para os nossos filhos. A minha oração sobre a sua vida nessa manhã é que Deus gere esse encargo no seu coração de uma forma tão intensa, que Deus levante mais irmãos com a disposição para servir os jovens, as crianças, os adolescentes, e que levante você na sua própria casa com esse entendimento. Nós vamos orar. Eu queria ver que o Marcos já está pensando um cântico aí para a gente encerrar, e nós vamos orar uns pelos outros, vamos orar depois do testemunho dela, por nós enquanto pais, pela nossa igreja, por nós enquanto corpo de Cristo, para que o Senhor possa realmente gerar esse encargo no nosso coração. O meu testemunho é pela tua palavra, Dani, que você trouxe para mim hoje. Essa palavra foi para mim. Porque eu tenho acompanhado a Angélica com o Davi e ela tem tentado discipliná-lo, porque ele é um pouco afoito para as coisas. E eu, como avó, tenho atrapalhado isso. Eu quero pedir perdão a ela. Porque eu, com a minha maneira de querer ter muito carinho e fazer a vontade dele, eu estou atrapalhando a ela. Então, eu quero pedir ao Senhor perdão e pedir a você que essa palavra realmente foi para mim hoje. Muito obrigada. Esse é só um dos frutos, irmãos. Eu tenho no meu coração convicção que nós teremos muitos frutos dessa palavra. Amém? Eu sei que vocês podem ser poucos, mas não são. E o Espírito Santo, ele não faz nada pela metade. Ele é perfeito. E eu sei que mesmo quem não está aqui ouvindo, aqui fisicamente, está ouvindo essa palavra e essa mensagem. Porque eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio num Deus vivo, que quando envia uma palavra, ela alcança. E a minha oração, desde que eu estava preparando, Senhor, que todos vivam isso. Que essa palavra seja para a nossa igreja como um todo, que atinja a todos, em nome de Jesus. Você podia ficar de pé, nós vamos orar. E eu queria que agora nós levantássemos um clamor. Se você quiser dar a mão para o irmão, você dá. Se você quiser ficar você e Deus aí, não tem problema. Se você está com alguém da sua família que você quer dar as mãos, não tem problema. Mas que você não só concordasse com o que eu vou orar, mas que você orasse no seu espírito. Amém? Senhor, nós colocamos, Pai, tudo que nós ouvimos, tudo que o Senhor trouxe nessa manhã no teu altar. Colocamos, Pai, a nossa vida no teu altar. Senhor, a minha oração nessa manhã é que esse encargo, Pai, essa responsabilidade, Senhor, ela possa cair sobre os nossos corações nessa manhã, sobre toda a tua igreja que se reúne nesse lugar, Pai. De uma forma tão impactante, de uma forma transformadora. Deus, que nós possamos ver as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nesse ano, tendo experiências profundas com o Senhor. Que sejamos nós mesmos, Pai, os que vamos cercar a vida deles de amor. Os que vamos, Deus, trazer ensino. O que vai, Deus, proclamar, Senhor, casamentos abençoados. Que vai, Senhor, quando vê eles conversando no culto, está em espírito ministrando a vida deles, repreendendo toda a ação das trevas, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Deus, e o Senhor os amou tanto que o Senhor entregou o Teu Filho naquela cruz por todos nós. E lá, Senhor, na cruz, o Senhor incluiu as nossas crianças. A Tua vontade é que nenhum pereça. Se é que nenhum pereça, Pai, é porque é possível eles perecerem. E nós queremos, Pai, nos colocar na brecha com o nosso amor, com a nossa oração, com as nossas ações, Deus. Com o trabalhar do Senhor primeiro em nós, no nosso coração, na nossa mente, para que sejamos, sim, Senhor, colunas do Senhor na Tua igreja, atalaias do Senhor, profetas do Senhor, como foi dito nessa manhã, que andem em obediência, que está sensível para ouvir os comandos do Senhor e obedecer. Deus, livra os pais de qualquer temor na correção dos seus filhos, na repreensão, na exortação, dá sabedoria no ensino, na disciplina, na correção, naquilo que está difícil, Pai, naquilo que está difícil de sustentar, seja os pais de criança pequena, seja, Senhor, os pais dos adolescentes. Ajuda cada um, Espírito Santo de Deus, venha com a direção, venha, Pai, com o agir correto, com a palavra correta, com a mente transformada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, transforma as nossas mentes, que tenhamos a mente de Cristo para educar os nossos filhos, que tenhamos a mente de Cristo para conduzir a igreja do Senhor, que tenhamos o coração do Senhor, Pai, pelas gerações, pelas futuras gerações, que tenhamos esse encargo de manter viva a chama da Tua palavra, Senhor, para as próximas gerações. corações. Deus, nós não somos eternos e nós precisamos de Ti, Pai, porque nós não, o Senhor não nos deu filhos para calamidade. Deus, nós não aceitamos palavras de maldição sobre a vida dos nossos filhos. Nós não aceitamos, Pai, que os adolescentes são difíceis. Nós declaramos que eles são uma bênção, que eles são terra fértil, que eles vão receber o ensino, que eles vão receber a palavra, porque a nossa luta não é contra eles, é contra os espíritos malignos que atuam na mente e no coração de cada um deles. E contra esses espíritos, como igreja do Senhor, nós nos levantamos nessa manhã e dizemos: Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus, nós te repreendemos do meio da igreja do Senhor, nós te repreendemos do meio das famílias do Senhor. Nós somos separados pelo Senhor, profetas, Pai, profetas, sacerdotes, representantes do Teu reino nessa terra, e os nossos filhos estão incluídos. A salvação é para eles também. O jugo de escravidão não estará sobre eles. Eles serão livres, livres para receber a Tua palavra, livres para terem experiências com o Senhor, livres para serem cheios do Teu Espírito Santo, livres para fazerem diferença na escola, livres para serem os influenciadores onde eles andarem. Eles não receberão influência desse mundo, eles não vão se contaminar, e nós vamos nos levantar para declarar isso todos os dias. Todos os dias, não interessa o que nós vemos, interessa o que nós cremos, e em cima do que nós cremos é que nós vamos profetizar todos os dias sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida dos nossos entes queridos, sobre aqueles que são mais velhos que nós, sobre aqueles que são mais novos que nós. O jugo de escravidão não estará nas nossas casas, não estará sobre as nossas vidas, não estará sobre a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Dá sabedoria aos pais, dá sabedoria às mães. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, dá sabedoria às casas, às famílias, aos avós, em nome de Jesus. Nós queremos ver os filhos com o coração convertidos aos pais, os pais com o coração convertido aos filhos. Deus, coloca o encargo no nosso coração, a responsabilidade é nossa, Senhor, muito mais nossa do que das crianças. Senhor, se eles fazem coisas erradas, a responsabilidade é nossa. Se as atitudes são erradas, a responsabilidade é nossa. E nós não podemos abrir mão da nossa ação enquanto pais, enquanto autoridades, enquanto líderes do Senhor nessa terra, enquanto líderes da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos filhos. Abençoamos desde o menor até o mais velho. Deus, nós abençoamos os casados, os solteiros, os que vão se casar. Nós liberamos uma palavra de bênção nessa manhã, uma palavra de bênção nessa manhã, uma palavra de vitória nessa manhã sobre a vida de todos eles. Satanás, nós te repreendemos. Espíritos malignos que têm trazido enfermidade, doença, perturbação noturna, em nome de Jesus, nós te repreendemos nessa manhã e declaramos: o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos. Não vale encantamento, não vale encantamento, não vale encantamento. Satanás, nós te repreendemos. A igreja do Senhor Jesus, nós abençoamos o Felipe na sua saúde. Não aceitamos doença na vida do Felipe, em nome de Jesus, na vida do Davi, em nome de Jesus, na vida da Manuela, de tantos outros. Senhor, nós declaramos a saúde perfeita, em nome de Jesus, a saúde, a vitória, em nome de Jesus, a saúde física, emocional, espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Disciplina, na correção, naquilo que está difícil, Pai, naquilo que está difícil de sustentar, seja os pais de criança pequena, seja ser os pais dos adolescentes, ajuda cada um. Espírito Santo de Deus, venha com a direção, venha, Pai, com o agir correto, com a palavra correta, com a mente transformada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Transforma as nossas mentes, que tenhamos a mente de Cristo para educar os nossos filhos, que tenhamos a mente de Cristo para conduzir a igreja do Senhor, que tenhamos o coração do Senhor, Pai, pelas gerações, pelas futuras gerações, que tenhamos esse encargo de manter viva a chama da Tua palavra, Senhor, para as próximas gerações.